teu sorriso. Tenho tudo que preciso. Pra mim não falta mais nada. Teu amor me guia na estrada. Eu te amo tanto que nem sei dizer. É, faria tudo pra agradar você. Você me apareceu sem eu saber de onde. Alegrou meu coração, me devolveu a sorte. Te amo, te amo. Não existe no mundo um amor tão grande assim. Te amo, te amo. Quero viver para sempre juntinho de ti. Eu te amo tanto que nem sei dizer. É, faria tudo pra agradar você. Você me apareceu sem eu saber de onde. Alegrou meu coração, me devolveu a sorte. Te amo, te amo. Não existe no mundo um amor tão grande assim. Te amo.